Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na boa nova. Cash Reste Zero. Bom dia. É verdade, estamos em dezembro e temos aqui um dia colocado no meio de tempo de descanso. Ontem voltou o feriado da restauração da nossa independência e, como disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, feriado que nunca devia ter acabado. Quem não honra a sua memória e a sua luta pela sua independência é capaz de não ter muito orgulho no seu passado. Ainda bem que este feriado voltou. E também estamos nós de volta com o Cash Resto Zero, este olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Hoje, ligeiramente depois da hora marcada, é sempre depois dos 15 minutos para as 9, todas as sextas-feiras, para dar uma olhadela à nossa poupança, ou, se quiserem, à falta dela. Portugal só é superado pela Grécia no campeonato da não poupança em toda a Europa. A nossa economia está a recuperar, muito com a ajuda do turismo, mas também com a venda de automóveis, lá está, deixámos de poupar. E, por exemplo, basta ler os jornais de hoje para perceber que o Réveillon vai voltar às festas antigas, com tudo esgotado, e ainda estamos praticamente a um mês. Também convém conferir que, nesta coisa da não poupança, as autarquias também vão dando o exemplo. Estamos a um ano de eleições e, para termos uma ideia, as autarquias vão gastar mais de 80%, eu disse 80%, nas iluminações de Natal do que fizeram no ano anterior. Para termos uma ideia, se uma Câmara Municipal, por exemplo, no ano passado gastou 1.000 euros, este ano vai gastar mais de 1.800 euros nas festas das luzinhas de Natal. Como já disse o economista Daniel Bessa, a festa vai rija e o bar está aberto. É bom que tenhamos juízo, pois ainda agora estamos a sair, ainda que ligeiramente, de um tempo de grandes apertos. Mas agora, solte-se para um fim de semana, tenha um bom fim de semana e aproveite este dezembro, que é para desembrulhar e gostar. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na boa nova. Cash Reste Zero.